dois moços não aguentavam mais as investidas do inimigo. E eles decidiram atacar a fortaleza de Satanás. Então, cada um se preparou à sua maneira e foram até o lugar onde o inimigo tinha feito o seu quartel-general. E entre eles e aquele castelo que Satanás usava como esconderijo, tinha um fosso muito grande. E eles se sentiam em condições espirituais de combater aquela fortaleza inimiga. E do lado de lá, no castelo inimigo, espíritos malignos estavam com arcos e flechas inflamadas para lançar sobre os dois. Agora, vamos examinar os dois moços que estão dispostos a derrotar Satanás, que estão dispostos a invadir a fortaleza do inferno e colocar o diabo debaixo de seus pés. Vamos ver como eles estão vestidos. Um moço está com um capacete na cabeça, uma couraça no seu peito, uma luva grossa que protege todo o seu braço, um escudo apoiado nele, uma lança na sua mão. Também a proteção nas coxas, nos joelhos e nas pernas, e nos pés também. Ele está todo protegido por aquela armadura. E ele sorri para o outro moço e diz: vamos atacar? E o outro estava vestido com um boné na cabeça, um óculos escuro, uma camiseta muito louca, uma bermuda, tênis e um porrete na mão. E este falou: vamos lá, vamos botar o diabo para correr. Agora, qual dos dois você acha que realmente está preparado para enfrentar a fortaleza do inimigo? Não tenha dúvida nenhuma que aquele que não se preparou e achou que de qualquer maneira podia enfrentar o diabo vai sair perdendo nessa batalha. E aquele outro que está com a armadura, o capacete, ele está com algumas desvantagens. O seu movimento é lento. Ele tem dificuldade para dar os golpes, mas se encontra totalmente protegido. E ainda que a batalha lhe pareça difícil e demorada, ele vai conseguir vencer toda a força do inferno. E o Evangelho nos dá exatamente esta palavra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Veja só, a nossa luta realmente é contra Satanás. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. E você precisa ter uma armadura espiritual para esta batalha. O Evangelho agora vai descrever a armadura de Deus. Preste atenção. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e suplicar. Um dos moços está vestido exatamente com essa armadura. Ele vai agora enfrentar os príncipes das trevas. Ele vai enfrentar agora as hostes espirituais da maldade. Ele tem um escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo. Ele tem a cabeça protegida para que o inimigo não trabalhe na sua mente nem no seu pensamento. Ele tem o capacete da salvação. E ele tem nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está calçado no Evangelho da Paz. Está pronto para pisar na cabeça de Satanás. E o outro acha que de qualquer jeito vai conseguir enfrentar o diabo. Preste atenção no que vai acontecer. A batalha começou. Os inimigos estão agindo, estão atacando, e os dois estão se defendendo. Aquele que não tem armadura está sendo ferido na batalha, está sofrendo um prejuízo muito grande. Preste atenção numa coisa: ele não pode perder a salvação. Nenhum demônio pode roubar a salvação de uma pessoa, mas ele vai sofrer nesta batalha, porque não se preparou convenientemente para a batalha. Mas o outro, o outro está pondo o inimigo para correr, e quando ele derruba o diabo, ele pisa na cabeça de Satanás. Ele está colocando o inimigo debaixo dos seus pés, e ainda tem preparo suficiente para socorrer aquele companheiro muito doido que está levando a maior surra do diabo. Meu querido e minha querida, qual é a armadura que você prefere? A guerra está aí. Queira ou não, você vai ter que enfrentar o inimigo. Até Jesus passou por este combate. Você, queira ou não queira, vai ter que enfrentar o príncipe deste mundo. Você vai ter que lutar contra o diabo. Não há nenhuma possibilidade de você dizer: eu sou neutro, eu não quero mexer com ninguém, tô sossegadinho aqui no meu cantinho. É, mesmo que você fique sossegadinho no seu cantinho, o diabo não vai te deixar sossegado. Ele vai te atacar aí onde você está. Então pegue agora a armadura de Deus, se vista com ela, se revista com ela e enfrente o diabo, porque a vitória será tua em nome de Jesus.